você fala que tá numa boa e existe outra pessoa, e o príncipe encantado apareceu. Não adianta inventar paixão, eu sei que seu coração ainda não me esqueceu. Oh.